Agricultura de Montreal, sem tronca, 602, obedecendo com 3.000 horários de uso, 500 pares no horário noturno, frequência de 1.090 km, ondas médias, com 16 de escritório, instalado na Avenida 15 de Maio, 455, e transmissor na Chácara Pacaembu, Montreal, Estado de São Paulo, inicia suas atividades no dia de hoje. Estaremos agradecidos pela atenção que nos dispensar. Bom dia. Thank you.